você não percebe que eu estou apaixonado. Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado, pra sempre do meu lado, vai. Ficar por ficar, não quero. Eu tô fora, leva a sério. Eu tô fora, menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola. Valeu! Obrigado, galera. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. .504/97 Emissoras. Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória. Coligação PLPP e Republicanos. Rádio 22. A rádio que toca a verdade. No toque de 5 realizações de Bolsonaro 22, começa o programa do presidente que posicionou o Brasil entre as 10 potências mundiais. Auxílio de R$600 que vai continuar. Lei do Marco Legal do Saneamento. Mais de 420 mil títulos de terra. Implantação do Pix e do 5G. Transposição do São Francisco. É 22! Olá, meu povo! Acelera, Beto! Vamos conhecer a transposição! Eita, fusquinha valente, virado no mó de quente! Mas como é bonito o sertão nordestino, né, Beto? Sou potiguar e não canso de ver tanta boniteza! O nordeste do povo paraibano, potiguar, alagoano e cearense, sergipano, baiano e maranhense, piauiense do bom pernambucano. Tu não sabe o bem que Bolsonaro fez aos nordestinos. Imagino, Beto. A transposição era para ser entregue em 2012. Estava abandonada por causa de erros de projeto, roubo, corrupção dos governos do PT, de Lula e Dilma. Érica, 10 anos sofrendo. Jovens pegando ônibus para São Paulo, deixando os pais, crianças adoecendo por beber água de barreiro. Foi um mal que Lula fez ao meu povo. Ainda bem que Bolsonaro fez acontecer a transposição. Esse homem tem Deus no coração, Beto. O Nordeste abençoa o presidente. Bolsonaro tem Deus no coração. Não tem preço ver a emoção das famílias que recebem água no Nordeste. Parece que ganharam na Mega Sena. Na verdade, ganharam um governo que teve um olhar todo especial para essa população tão sofrida, que ao longo de décadas dependiam de carro-pipa. A Agro Nordeste passou a ser uma realidade em nosso governo. Propostas 22. Bolsonaro vai entregar títulos de terra para todas as famílias do campo e fazer o maior programa de entrega de títulos de posse em áreas urbanas. Bolsonaro vai contratar 15 mil médicos para levar saúde para o interior do país. E a partir do ano que vem, vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o presidente já garantiu, este valor vai continuar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. De Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. Bolsonaro merece outra oportunidade. Ainda mais que agora tem a maioria dos senadores e deputados federais e tem propostas para tornar a vida da gente melhor. Sim, Beto. São 3 meses de inflação negativa. Baixou o preço da gasolina e no mercado, os preços dos alimentos começaram a baixar. O homem enfrentou crises mundiais de pandemia e guerra. segurou as rédeas do Brasil e está arrumando a economia, não é, capitão? Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação. Essa é a nossa nova política. Tanto é verdade que aumentamos para R$600 de forma definitiva o Auxílio Brasil. E lá atrás, o Bolsa Família era de R$190 em média. Porque no Brasil agora não tem mais corrupção. Dinheiro que sobra para a gente aplicar em políticas sérias, de interesse da nossa população. Ei, está em nossas mãos. Roberto Bolsonaro 22 recebeu visitas ilustres. Você viu no Instagram? Eu vi, Érica. O Ratinho, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Leonardo, Marrone, Sula Miranda, Fernando Zor. Pense numa turma boa danada. E o nosso camisa 10 da seleção, Neymar, mandou um recado. É, Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Eu acredito no presidente, eu acredito que ele é o cara certo, né, para conduzir o nosso Brasil. A gente está vendo isso, a gente está vendo a melhoria em tudo que ele está fazendo. Pô, Beto, só faltou o Neymar dançando aquela música que não sai da cabeça da gente. Isso não é problema, Érica. Eu danço melhor que Neymar e ainda canto bem, viu? Vota aí, confirma. 22 é Bolsonaro. Um abraço, meu Brasil. Um cheiro, meu povo. Vota aí, confirma. 22 é Bolsonaro. 22 é Bolsonaro. Bolsonaro 22, presidente. Pelo bem do Brasil. Bolsonaro é meu amigo pessoal. Esse é Roberto Jefferson. Um dos maiores aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção. Essa semana, Roberto Jefferson jogou granadas e atirou para matar dois policiais. O bolsonarismo está levando armas, mortes e terror ao nosso país. É esse o Brasil que você quer? Bolsonaro nunca mais. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. Pra melhorar a vida da gente. Lula, presidente, pra melhorar a vida da gente. Presidente. Olá, amigos e amigas. Hoje é quinta-feira. Também é o aniversário do nosso presidente Lula. Parabéns, meu presidente. Paz, saúde e muitas vitórias. Começando por esse domingo. Isso mesmo. A quinta-feira também é conhecida nas redes sociais como o dia de relembrar fatos marcantes. Hoje vamos falar do Encontro pela Paz, pela Democracia, pela Esperança. O Encontro Brasil do Futuro com Lula presidente. Nosso presidente Lula respondeu às perguntas dos convidados. Ouve aí. Qual que é a sua proposta de governo em questão ao salário mínimo? A gente quer que o salário mínimo tenha aumento real todo ano para que a gente possa recuperar o padrão de consumo que o salário mínimo dava quando ele foi criado. Lula também falou sobre o auxílio. R$600 para cada pessoa, mais R$150 por cada filho até 6 anos de idade. Claro que também Lula falou sobre cuidar da gente, as mulheres. Como que a gente vai acabar com esse feminicídio contra nós? Olha, é um absurdo a violência contra a mulher. O que eu acho que você tem que fazer? Você tem que criar mais Casa da Mulher, tem que criar mais delegacia e é preciso educar mais os homens. Por isso nós vamos querer que a lei seja mais dura e que tenha mais proteção para a mulher. Lula também falou das propostas para segurança. Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para a gente trabalhar junto com os governos do Estado, para a gente combater o narcotráfico, sabe, a importação de arma. Então, o que está acontecendo no Brasil é uma anomalia. Essa eleição que está em jogo, essa gente quer restabelecer a civilidade nesse país ou a gente quer continuar com essa barbárie? Se você quer ver um menino na televisão lendo um livro ou se você quer ver com a metralhadora na mão... Apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata. Olha, a educação também foi o assunto do encontro. Olha, primeiro vai votar o ProUni com muito mais força. As cotas vão vir com muito mais força. O FIES vai vir com muito mais força. E vai ter muito mais universidade federal nesse país. O Brasil nunca será um país competitivo se a gente não investir na educação. Eu, quando deixei a presidência, esse país era a sexta economia do mundo. O povo estava alegre, o povo estava comendo, fazendo churrasco, comprando carro, trocando geladeira, trocando fogão, trocando máquina de lavar, trocando máquina de lavar louça, trocando, sabe, tudo. Esse país andou para trás. Então, ao invés de eu desistir, eu falei, não, eu vou votar, cara, eu vou brigar. Nós já provamos que esse país pode ser melhor. Não dá ver o país afundar do jeito que está afundando. Quando eu vejo embaixo da ponte as pessoas dormindo, mulher com criança dormindo embaixo de uma ponte. As pessoas com criança no colo pedindo comida. Esse país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Então, enquanto eu tiver força, cara, eu vou brigar. Esse ano, o Brasil está torcendo também pelo seu voto. Seu voto pode acabar com a tristeza e o ódio que tomaram conta do país. Fazer um Brasil sem armas, de paz e oportunidades para as famílias. Vamos lá, falta pouco para a gente ser feliz. E o seu voto pode decidir tudo. Deixa a felicidade voltar. Dia 30, vote Lula 13. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos juntos agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Coligação Brasil. Transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número 9.504/97. Rádio Assembleia FM. Meio-dia e 11. 87,9. A rádio que toca o seu coração. Presa, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais lindos, vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais lindos, vale no mato e no mundo, vamos brincar. Criança presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar.

Fronteiras em Notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil, para você que se liga na Fronteiras FM com o radinho ligado. Você também através do Radiosnet. E a partir de agora também eu estou ao vivo no canal, no meu canal aí no YouTube, Tony Oliveira Locutor. Começando aqui mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. O apoio cultural de Zenimóveis, provedor Giganet, o gigante da internet, também do Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto. A partir de agora, no ar, Fronteiras em Notícia. Boa tarde mais uma vez, você com o rádio ligado, você também do Radiosnet, em qualquer parte do nosso Brasil, e também você que acompanha a partir de agora, ao vivo no meu canal aí, no YouTube, Tony Oliveira Locutor, ao vivo também agora no YouTube. Eita! Vamos aqui com a previsão do tempo para Fronteiras. Agora, nesse momento, 30 graus em nossa cidade, probabilidade de chuva de 4%, umidade do ar 58%, tá legal. O que é recomendado pela OMS é 60%. Velocidade do vento, 16 quilômetros por hora. Eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com, notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades na Net, Picos 40 graus, Piauí em Foco, 180 graus. Notícia local, a do Folha Atual de Picos. Vamos conferindo alguma das manchetes em destaque para hoje no Fronteiras em Notícia. Um idoso se revolta, quebra vidro do INSS e é conduzido pela Polícia Federal. Prefeitura reabre inscrições de concurso público com 58 vagas. Uma liminar obriga Caixa a combater assédio contra funcionários. O segundo turno, mais de 5 mil policiais embarcam para o interior do Piauí. Poço retoma a busca pelo corpo de desaparecido na Zona Sul. Auxílio Brasil, beneficiários devem ficar atentos à mudança. Teresina registra mais de quatro... espancamento, né? Violência contra a mulher. Infelizmente, né? Que vem crescendo, né? Então, Teresina registra mais de 4 mil denúncias de violência contra mulheres em 2022. E o PROCON flagra 32 postos de combustíveis com irregularidades na região de Picos, na macro-região de Picos. Suspeito de estuprar, a enteada tem prisão preventiva decretada. Entenda como funciona a fábrica de fake news nas eleições brasileiras. O PROCON flagra irregularidades em postos de combustíveis da região de Picos. 4 mil aparelhos eletrônicos foram apreendidos sem nota fiscal pela Polícia Federal em Picos. Depois de semanas com altas temperaturas, Picos registra chuvas isoladas. Muito bem, Fronteiras em Notícias começa agora. Começamos destacando as notícias nacionais. Boa tarde. Beneficiários devem ficar atentos com o retorno das condicionalidades do Auxílio Brasil, né? Os beneficiários do programa Auxílio Brasil devem ficar atentos com o retorno das exigências das condicionalidades da educação e da saúde e a partir deste mês de outubro. No âmbito da educação, passa a ser exigida a matrícula de crianças a partir de 4 anos, tendo frequência escolar mínima de 60% do total da área, na área, tendo 60% do total. Já na área da saúde, os beneficiários devem realizar o acompanhamento nas unidades básicas de saúde 2 vezes ao ano, uma vez por semestre. A gerência de programa do Renda Mínima e Benefícios da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Políticas Integradas, a SINCASP, informou que no âmbito da educação para o acompanhamento escolar, também há uma ampliação de idade máxima. A idade máxima de 18 anos para 21 anos, para as faixas etárias entre 6 a 21 anos. A frequência escolar mínima é de 75%. Do total. Alan Cavalcante, que é secretário da SENCASP, informou que a exigência das condicionalidades do programa Auxílio Brasil estava suspensa desde o início da pandemia e agora retornou, passando a valer a partir deste mês de outubro. No mês de setembro, as famílias já foram informadas a título de lembrete, mas somente agora, no mês de outubro, volta a vigorar a exigência dessas condicionalidades do programa Auxílio Brasil. Caso sejam descumpridas, o benefício poderá ser bloqueado. Ao longo do ano, estas famílias já vinham então sendo alertadas para possibilitar a adequação das crianças e jovens a estas normas, estratégias, é o que explicou o secretário. Então, os beneficiários que devem ficar atentos com o retorno dessas condicionalidades aí citadas do Auxílio Brasil. Uma liminar obriga a Caixa a combater assédio sexual e moral contra os funcionários. A Justiça determinou nesta quarta-feira, dia 26, portanto ontem, que a Caixa Econômica Federal adote 8 medidas para combater episódios de assédio sexual, moral e discriminação contra os seus empregados. Entre outros pontos, o banco fica proibido de perseguir funcionários que tenham ajuizado então uma ação e pesquisar o posicionamento político daqueles que tentam cargos da gestão. A decisão liminar do desembargador Pedro Luiz Vicentim do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a decisão liminar aí que a Caixa procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O desembargador afirma que o depoimento das testemunhas revelam atitudes impróprias de superiores contra funcionários, como toques no corpo, comentários obscenos, perseguições, constrangimento, ataques de raiva e xingamentos. Então, é o que nós acabamos de acompanhar, que é uma liminar que obriga a Caixa a combater esses assédios sexual moral contra os seus funcionários. Deixa eu mandar uma boa tarde à minha gata Alana acompanhando o jornal através do Raidinho também. Aqui ela está acompanhando também no YouTube, canal Tony Oliveira no YouTube. Homem é preso por deixar esposa em cárcere há 15 anos no Rio de Janeiro, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem, esse homem suspeito de manter a esposa há 15 anos em cárcere privado no imóvel do casal no bairro quilômetro 32 em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a vítima foi encontrada deitada em uma cama, aparentava estar dopada. Perguntada pelos policiais se ela poderia deixar a casa, a mulher de 35 anos respondeu que não, pois havia sido trancada pelo marido. A delegada Mônica Leal disse à reportagem que a vítima era mantida em local insalubre e que a denúncia partiu de uma psicóloga então, que atende a uma das filhas do casal e relatou o crime. Ele mantinha a vítima em local insalubre, dopada e trancada. É importante que fora esse domínio físico e moral, esse homem se apossava da pensão da mulher. Esse relato partiu de uma psicóloga que atendia, né? Essa psicóloga atendia uma das filhas do casal e que chegou a sofrer abuso por parte do pai, disse a delegada. O homem não terá a identidade revelada, vai responder por cárcere privado e crime de maus tratos contra animais também, né? Pois no local foram encontrados cães e gatos em péssimas condições. E esse autor é covarde, machuca a família como um todo, afirmou a delegada. We'll be right back. fake news. Entenda como funciona a fábrica de desinformação política no Brasil. É, você sabe como as notícias falsas de política são criadas e qual o caminho elas percorrem até viralizar nas redes sociais? Bom, um estudo realizado pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que a campanha de desinformação no país está cada vez mais complexa e sofisticada, e conta com uma estrutura permanente de produção então de conteúdo que é anterior ao período eleitoral. Abre aspas, o que a gente está vendo em 2022 é bem diferente do que a gente viu em 2018, em termos de complexidade e de estratégia. É lógico que a desinformação sempre foi comum em qualquer eleição, mas com as plataformas, né, com as redes sociais, isso tem outra escala. Uma capacidade de segmentação, fecha aspas, disse, é o que diz a coordenadora do estudo, Mari Santini. Os pesquisadores apontam que antes de ser disseminada, então, para um número maior de pessoas, as fake são testadas em grupos fechados de nicho. A repetição da narrativa também é capaz de atingir as pessoas além das bolhas das redes sociais. Abre aspas, a desinformação hoje, funciona através de uma campanha permanente, onde você vai reduzindo a resistência das pessoas a determinadas narrativas e aumentando a resistência à checagem, né? Então a pessoa começa a ser bombardeada por diferentes fontes. Uma narrativa repetida muitas vezes tem um efeito de começar a gerar dúvida em outro público, e porque não seria o segmento principal de uma estratégia de desinformação, fecha aspas, né? Então, assim, vamos saber bem aqui, vamos acompanhar aqui agora como funciona a fábrica de fake news. Então, bom, produção da narrativa. Os primeiros conteúdos geralmente são divulgados nos chamados sites de conteúdo duvidoso, chamados de junk news, e em vídeos do YouTube de canais com poucos seguidores. Teste de receptividade. A próxima etapa consiste em testar a aderência do discurso em grupos fechados de WhatsApp e Telegram. Terceiro, bolhas e segmentos. O passo seguinte é distribuir o conteúdo em nichos por meio de grupos do Facebook e anúncios segmentados. Uma fake pode ser enviada para um grupo só de religiosos, por exemplo, e outro diferente para um grupo só com mulheres. Quarto, a desinformação audiovisual. Na sequência, a informação falsa é transformada em uma peça de audiovisual um pouco assim mais elaborada, e pode ser um vídeo curto ou mais longo que será divulgado no Instagram, no TikTok e canais médios e grandes do YouTube. Quinto, campanha Fire Hose. Depois que o conteúdo foi testado em diferentes contextos, aí começa a campanha massiva de distribuição multiplataforma. Bom, ela é caracterizada pelo grande volume, rapidez, continuidade e repetição. E aí, tá aí então como funciona um pouco aí, você ficar sabendo como funciona então a fake news, entendendo como funciona a fábrica de desinformação política aqui no Brasil. Muito boa tarde, Fronteiras e Notícias, Apoio Cultural, Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira. Obrigado a você aí pelo carinho, pela audiência, se acompanhando Fronteiras em Notícia. Vamos acompanhando mais notícias nacionais aqui no Fronteiras em Notícia. Muito boa tarde a você com o rádio ligado, você também no Rádios Net, e aí também acompanhando no Facebook, no canal Tony Oliveira Locutor. O TSE agiu, né? TSE agiu rápido para conter a tentativa de Bolsonaro de tumultuar a eleição, né? Tumultuar a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu agir rápido no caso das inserções de rádio, nas inserções de rádio, e rejeitar a ação apresentada pelo Comitê de Campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, para esvaziar a estratégia do presidente da República e de seus assessores de tentar tumultuar a eleição nesta reta final. Segundo ministros do tribunal, Bolsonaro então passou a imagem de desespero por risco de derrota e por isso fez uma denúncia sem provas baseada numa auditoria com metodologia errada e seguindo então um caminho totalmente irregular juridicamente. Na avaliação de interlocutores de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, não era possível deixar esse caso em aberto até domingo, porque acabaria permitindo que apenas o lado de Bolsonaro ficasse divulgando uma tese não comprovada para tumultuar o processo eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ao indeferir o pedido do PL, partido do presidente da República, encaminhou o pedido de investigação para a Procuradoria-Geral da República. Além disso, encaminhou o assunto também para o inquérito que apura no Supremo Tribunal Federal a atuação de milícias digitais. A conclusão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a denúncia da equipe de Bolsonaro é que, em primeiro lugar, ela não para de pé. Primeiro porque a obrigação de fiscalizar a veiculação das inserções comerciais nas rádios é dos partidos e não do tribunal. Segundo, se algumas rádios estavam prejudicando a campanha de Bolsonaro e beneficiando a de Lula, o caminho não era pedir que inserções do petista fossem retiradas do ar como punição. O certo seria abrir uma ação contra as rádios. Confirmado o erro, elas seriam então obrigadas a veicular as inserções subtraídas e corriam o risco de ficarem fora do ar. Terceiro, a reclamação teria de ser assim feita num prazo de 48 horas. Não é permitido que a campanha prejudicada faça um armazenamento tático para fazer um questionamento em bloco, como está fazendo agora o PL. Na avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal, a ação do presidente acabou passando uma imagem de um certo desespero no comitê de Bolsonaro por um risco de derrota. E depois que a operação de Roberto Jefferson não deu certo, o governo teria então partido para o seu plano B, para tumultuar a eleição na reta final. Fernando Henrique Cardoso divulga um vídeo pedindo voto em Lula no segundo turno, né? Então, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele divulgou nesta quinta-feira, dia 27, em sua conta no Twitter, um vídeo no qual ele pede voto em Lula, do PT. Publicação acontece há 2 dias do segundo turno, marcado para esse domingo, dia 30. Nas imagens, Fernando Henrique Cardoso, que a vida... Fernando Henrique Cardoso diz que a vida dos brasileiros será ainda melhor com Lula do que foi após o Plano Real, né? 3 dias após o primeiro turno das eleições, e que aconteceu em 2 de outubro, Fernando Henrique declarou apoio a Lula, do PT. Na ocasião, disse que votaria em Lula. Por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Lula agradeceu o apoio de Fernando Henrique Cardoso após o primeiro turno em publicação no seu perfil no Twitter. Obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz. Apenas um dia antes da primeira declaração de Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, partido do ex-presidente, liberou então os diretórios estaduais para apoiarem Lula ou Jair Bolsonaro do PL. Naquele dia, 4 de outubro, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, PSDB, derrotado na disputa pela reeleição, pediu voto para o presidente Jair Bolsonaro, divergindo de outras lideranças do partido, né? De outras lideranças do partido para o presidente Jair Bolsonaro. E como o senador Tarso Gereissati, do ex-ministro da Justiça, de FHC, Aloysio Nunes, o ex-ministro da Saúde e senador José Serra também declarou apoio a Lula na reta final da eleição. No primeiro turno, havia defendido então o voto em favor da democracia, mas não citou nenhum candidato. O PSDB fazia parte da chapa de Simone Tebet, MDB, terceira colocada na disputa à presidencial, que também declarou apoio a Lula. Lula e Fernando Henrique Cardoso foram adversários nas eleições de 1994 e 1998. Nas duas ocasiões, o petista foi derrotado pelo Tucano. E continuamos destacando mais notícias nacionais aqui dentro do seu Fronteiras em Notícia. A prioridade absoluta é a garantia do Auxílio Brasil, é o que diz Paulo Guedes. O ministro O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que a prioridade absoluta de um novo mandato do presidente Jair Bolsonaro, se for reeleito, será a garantia do Auxílio Brasil para financiar o programa social prometido em R$ 600 por Bolsonaro. Guedes disse que, se necessário, a tributação de lucros e dividendos. A declaração que foi feita em entrevista à Suno Rios. A prioridade, disse ele, absoluta, é a garantia do Auxílio Brasil. Mais do que triplicamos o programa e queremos garantir esse programa. A primeira coisa que temos que fazer é a tributação de lucros, dividendos, para financiar esse auxílio. Isso já estava na reforma tributária, disse Guedes. O ministro da Economia afirmou que a equipe do presidente quer... Assim, a equipe do presidente quer, então, avançar na reforma tributária, né? Avançar na reforma tributária que está em análise pelo Senado. E ele defendeu, então, que a não taxação de lucros e dividendos no imposto de renda não é socialmente justo. Lucros e dividendos não pagam. São mais de 300 bilhões por ano auferidos em lucros e dividendos e pagam zero. Isso não é socialmente justo, avaliou Guedes. Guedes estima que, com o tributo de lucros e dividendos, o governo passaria a arrecadar 69 bilhões por ano, valor suficiente para manter o auxílio em R$ 600. O programa social só será mantido em 600 até dezembro, de uma forma emergencial. A partir do ano que vem, o valor volta para 400, exceto se houver alguma medida para tornar os 200 adicionais permanentes. Muito boa tarde, agradecendo aí a você pelo carinho, pela audiência, você em qualquer parte do Brasil, através do Raios Net e também acompanhando aqui através do canal do Tony Oliveira no YouTube. Tony Oliveira, locutor. Boa tarde. Fronteiras e notícia com o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet e Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Agradecendo o carinho, o corpo da jornalista Suzana Naspolini é velado no Rio. O velório de Suzana Naspolini, que nasceu em 1972, faleceu. Acontece o velório dela nesta quinta-feira, dia 27, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Por volta das 8:30 da manhã, os amigos e familiares da jornalista começaram então a chegar ao local do velório, né? A filha Júlia se manteve ao lado do corpo da mãe por todo momento. Pedro Figueiredo, jornalista da TV Globo, foi um dos primeiros colegas de profissão a chegar no velório e exaltou Suzana Naspolini. Ela deixa para a gente vários legados, como pessoa, a alegria, a força que teve como jornalista. Ela mostra como o jornalismo comunitário é potente e como a gente consegue fazer matérias cobrando as autoridades, sendo firme, mas ao mesmo tempo com leveza. Ouvidos pelos moradores, permitindo que eles tenham o espaço que merecem nessas cobranças. A última vez que falamos foi então quando ela descobriu novamente o câncer. Mandei mensagem desejando a melhora, que melhorasse logo, mas infelizmente não deu, afirmou. Então a jornalista, a mãe de Suzana Naspolini e Dona Maria, então também conversou com quem falou que o apoio a Júlia Naspolini, quem tem apenas 16 anos de idade, né? Conversou com o apoio. Dona Maria também conversou com e falou que o apoio a Júlia Naspolini, que tem apenas 16 anos de idade, perdeu o pai, eu também jornalista, com apenas 16 anos, Maurício Torres. Quando tinha 8 anos, ela então teve uma... tinha 8 anos, ela tem uma compreensão absurdamente além dessa idade. E aí a gente sempre foi muito aberto com ela, muito. E ela acompanhou tudo sempre. A minha família, particularmente, é muito próxima dela. Ela nunca perdeu os vínculos com Criciúma, né? Santa Catarina. E então as duas sempre foram para lá. Estou aqui insistindo com ela. Ela perdeu a mãe, perdeu o pai e a família dela, e é a família dela, né? Então eu falei para ela contar com isso, para não se preocupar. Então, sobre a jornalista, né, Suzana Naspolini, que é o corpo dela velado no Rio. Cerimônia acontece na igreja do cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade, nesta quinta-feira, dia 27. Muito bem, eu vou fazer aqui um apoio cultural. Na sequência, eu vou estar de volta destacando as notícias estaduais. Então, dentro de instantes, tem as notícias estaduais aqui no seu Fronteiras em Notícia. Dentro de instantes você acompanha. Procon flagra irregularidades em postos de combustíveis na região de Picos. Dentro de instantes também 4 mil aparelhos eletrônicos foram apreendidos sem nota fiscal pela Polícia Rodoviária Federal em Picos. Depois de semanas com altas temperaturas, a cidade de Picos registra chuvas isoladas. Suspeito da morte de sargento morre em confronto com a polícia militar. O segundo turno, mais de 5 mil policiais embarcam hoje para o interior do Piauí. O desemprego recua para 8,7% e atinge 9,5 milhões de brasileiros. Vamos aqui logo acompanhar essa notícia, que é uma notícia nacional. O desemprego recua para 8,7% e atinge mais de 9 milhões, né? Mais de 9 milhões. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre de 2022. É o que informou nesta quinta-feira, dia 27, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a maior marca desde o segundo trimestre do ano de 2015, quando atingiu 8,4%. O resultado assim que veio em uma linha com as expectativas assim do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam então 8,7% na mediana. A taxa de desocupação então marcava 9,3% no segundo trimestre deste ano, o mais recente da série histórica comparável da pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, no trimestre até agosto, que integra assim outra série da PNAD. O indicador já estava em 8,9%. O número de desempregados, por sua vez, recuou para 9,5 milhões no terceiro trimestre. É o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. O contingente somava 10,1 milhões no segundo trimestre deste ano. Então, o desemprego recua para 8,7%, atingindo mais de 9 milhões de brasileiros. Nós vamos acompanhar também um idoso de 78 anos, ele se revolta, quebra vidro do INSS e é conduzido pela Polícia Federal. Ainda hoje também no Fronteiras em Notícia. Teresina registra mais de 4 mil denúncias de violência contra mulheres em 2022. Você vai acompanhar também dentro de instantes no Fronteiras em Notícia. O governo antecipa pagamento dos servidores para esta sexta-feira. Suspeito de estuprar, enteada tem prisão preventiva decretada. E o PROCON flagra irregularidades em postos de combustíveis na macro-região de Picos. E aí, Maria Alane, a minha gata Alane tá aqui no, acompanhando no YouTube, no rádio, eita, Alane danada. Você quer enviar o seu áudio, pode enviar aqui o seu áudio, sua mensagem, ó, aqui para o zap da rádio, que é o 89-9939-8914. Você pode dizer, ó, estou acompanhando o jornal aqui, tal parte da cidade, do Brasil, no zap 89-9939-8914. Olha aí, tá chegando aí a Copa do Mundo, né? Agora no mês de novembro. E aí, Alencar Variedades, meu amigo Raí, avisa a todos os seus clientes, amiga, a todo mundo aí, né? Que, avisando aqui, Alencar Variedades, que chegou os álbuns da Copa do Mundo, né? Álbuns da Copa do Mundo e também figurinhas da Copa lá em Alencar Variedades. Alencar Variedades fica ali no Mercado Público de Fronteiras, né? Na Avenida Landry Salles, no coração da Mini Fronteiras. Alencar Variedades, você encontra álbuns da Copa do Mundo e figurinhas. Muito boa tarde, cidade, boa tarde, Brasil, e o Brasil. Vamos aqui acompanhando ainda, dentro, passando aqui os comunicados, avisos aqui dos nossos parceiros, né, com o nosso apoio cultural. Na sequência, de volta aí com as notícias estaduais. Chegou novidades, atenção, Fronteiras, chegou novidades. Chegaram aí novidades em Cida do Pantico, a loja Mistura Feminina, Cida do Pantico, né? Loja Mistura Feminina, Cida Variedades, acabou de receber aí muitas novidades. É, tudo para vestir você e sua família e os melhores preços. A loja Mistura Feminina, Cida Variedades, fica localizada ali na Avenida 7 de Setembro, vizinho ao cartório de Marta. Vai lá, confere o que eu estou divulgando aqui para você. Olha aí, atenção, muita atenção, pedimos a quem encontrou um cartão do Bradesco no nome de, um cartão do Bradesco, cartão de crédito, né? No nome de Pedro, Luiz Pedro da Silva Almeida, né? O Luiz Pedro da Silva Almeida, ele perdeu seu cartão de crédito do Bradesco, né? Luiz Pedro da Silva Almeida perdeu seu cartão de crédito do Bradesco e pede a quem encontrou venha encontrar, entregar na Lamborghi Caminhões do pastor Kleber Moelão, será gratificado. Olha aí, na Lamborg Caminhões, você faz a pintura do seu caminhão, pintura em todas as marcas e modelos de caminhões, né? Organização do pastor Kleber Muelão. A Lamborg Caminhões, que fica localizada lá no bairro Belém, ali por trás da clínica do doutor Agnello, naquele calçamento novo ali, né? Da Avenida Landry Salles, aí você encontra a Lamborg Caminhões, pastor Kleber Muelão. Reforma em caminhões, automóveis, também motos. Vai lá, conversa lá com o pastor Kleber Muelão e sua equipe. Olha aí, chegou em fronteiras, chegou chegando aí a Grande Serra Premiada. Grande Serra Premiada chegou em fronteiras para fazer a diferença, para você mudar de vida, para premiar você, para fazer uma mudança em sua vida. Cada domingo uma premiação diferente. A Grande Serra Premiada é organização Gogó de Ouro, chegou em fronteiras. E você acompanha a transmissão pela Fronteiras FM todo domingo, logo após o programa do Roberto Carlos com o Tony Oliveira. O programa de Roberto é das 9 às 11 e aí das 11 ao meio-dia você acompanha a transmissão da Grande Serra Premiada. São valiosíssimos prêmios, milhares de prêmios para você todo domingo, né, a partir das 11 horas. E compre aí a sua carteira da Grande Serra Premiada, um precinho que cabe no bolso de todo mundo. E aí você compra em fronteiras a Grande Serra Premiada com Camila do Curral Queimado, Detinha aqui do Bela Vista, Fábio lá em frente ao fórum, a Luísa do Arrumadinho, Eudinho. O Eudinho também, na Avenida José Aquiles de Souza, a Marta lá no São Gonçalo, Iara no Mutirão, Francô lá no Baixo Saguí. Você pode ligar pro Francô, né? Liga pro Francô e eu quero a cartela, ele vai deixar. Onde você estiver, ele vai deixar a cartela, tá bom? Então liga aí para o Francô no 99736713. E também cartelas à venda com a Maria do Vils, lá no pé do morro. Grande Serra Premiada. Sorteios todos os domingos, com transmissão aqui pela Fronteiras FM, da Grande Serra Premiada, todo domingo a partir das 11 horas da manhã. São 13 horas e 23 minutos, agora em fronteiras. Muito boa tarde, agradecendo a esse carinho maravilhoso, a audiência maravilhosa. Muito obrigado, minha gente querida. Edileno Gás e Água. Edileno Gás e Água, acabou o seu gás, ligue, peça Edileno Gás, 8999713933, credibilidade e segurança. Edileno Gás, telefone Zap 8999713933. É credibilidade e segurança, Edileno Gás e Água, é o gás que dura mais. Marca aí no calendário e confira. Edileno Gás e Água, o gás de cozinha das famílias fronteirenses. E Fronteiras tem hortifruti guatuense, qualidade que dá gosto. O hortifruti é tudo sempre novinho no hortifruti. Frutas, verduras e legumes de qualidade que você encontra lá no hortifruti iguatuense, ali na Avenida José Aquiles de Souza, centro de Fronteiras, vizinho à loja J Móveis, em frente ali à panificadora, é Bom Sabor. Hortifruti guatuense, você dispõe também, o hortifruti recebe frutas, verduras, legumes toda terça e sexta-feira. E é tudo novinho, nada negócio de velho lá no hortifruti não, né? E o hortifruti também tem mercadinho, tudo para abastecer sua despensa, os melhores preços, bom atendimento, meu amigo Galego e sua equipe. E lá no hortifruti, toda segunda-feira, aquele peixe de qualidade, tá bom? Hortifruti Guatuense, na organização do meu amigo Galego e sua equipe. Treze horas e 27 minutos agora na cidade, continuando aqui com o nosso apoio cultural. Eu volto já na sequência aí com as notícias estaduais. Notícias estaduais, você acompanha dentro de instantes. 13 horas e 27 minutos, Zeni Móveis. É a oferta que você quer. Vem pra Zenir que tem. Roupeiro 10 portas Avelã por 899 ou 12 de 89,90. Fogão 4 bocas automático inox Smalltech por 599 ou 12 de 59,90. Ventilador 30 centímetros por 89,90. Smart TV 50 polegadas com comando de voz por 2.899 ou 10 de 289,90. Móveis, eletros, eletrinhos, celulares e informática. Vem pra Zenir que tem. Zenir, o melhor está aqui. Já é um grande sucesso. E todo domingo tem prêmios de montão. Grande Serra premiada. Olha como é fácil ganhar. R$3.000 em vales compras no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. O quarto prêmio sempre é especial. Tem Moto B110i para buzinar e ficar motorizado. Domingo, dia 30 de outubro, às 11 da manhã. Ao vivo para toda a região. 15 vales compras de R$300. No Grande Serra Premiada, você cliente adquirindo seu pacote de mídia por R$7, estará concorrendo a toda a nossa premiação. Vem ser feliz! Com Grande Serra Premiada, é mais fácil ganhar! Produção Cocô de Ouro! Mais alguém! Grande Serra Premiada, sua chance de virada. Já é um grande sucesso. E todo domingo tem prêmios de montão. Grande Serra premiada. Olha como é fácil ganhar. R$3.000 em vales compras no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. O quarto prêmio sempre é especial. Tem Moto B110i para buzinar e ficar motorizado. Domingo, dia 30 de outubro, às 11 da manhã. Ao vivo para toda a região. 15 vales compras de R$300. No Grande Serra premiada, você cliente adquirindo seu pacote de mídia por R$7, estará concorrendo a toda a nossa premiação. Vem ser feliz! Com Grande Serra premiada, é mais fácil ganhar! Produção Cocô de Ouro! Mais alguém! Grande Serra premiada, sua chance de virada. Ótica Lee, veja a vida com outro olhar. Atenção, muita atenção. O oculista das Óticas Lee irá atender nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, às 7:30 da manhã. Você que ainda não fez o seu exame de vista esse ano, aproveite que a consulta é grátis na compra dos óculos. Faça seu exame nas Óticas Lee e aproveite as promoções. Óticas Lee, veja a vida com outro olhar. Ótica Lee, sua visão, muito mais feliz.

Após o episódio, a Polícia Federal também foi acionada, conduziu o idoso para prestar esclarecimentos. Ele deve responder por depredação do patrimônio público federal. O CidadeVerde.com apurou que o idoso, né, é morador da cidade de Timon, no Maranhão, mas é natural do município piauiense de Palmeirais, a 108 quilômetros de Teresina. Ele teria ido ao INSS para fazer a revisão do benefício assistencial que recebe e esclarecer se ainda estava dentro dos critérios para a concessão. Após a análise, o benefício teria sido suspenso, o que motivou a revolta do idoso. Informações obtidas pelo CidadeVerde.com é que o idoso estava há 2 dias tentando resolver o seu problema sem solução e ele perdeu o controle e quebrou usando pedras, né? Quebrou os vidros lá da agência do INSS. Pessoas que presenciaram a cena disseram que os estilhaços de vidro feriram a mão do idoso. Apesar do incidente, os atendimentos não foram interrompidos na agência, e seguiram então normalmente na manhã desta quinta-feira. Na verdade, o idoso só quer resolver o problema dele, né? Só quer resolver. Aí os caras burocratizam, né? Sabe como é que é, né? Burocratiza, aí a pessoa perde o controle mesmo, né? Perde o controle. Tá certo em fazer isso? Não tá, né? Mas por que não atende o idoso? Procura solucionar o problema dele. E o suspeito de participar da morte de sargento morre em confronto com a polícia militar. O quinto suspeito de participação no latrocínio do sargento André Maia morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 27. Portanto, hoje, após uma troca de tiros com as equipes da Força Tarefa da Secretaria de Segurança do BOP, da Secretaria de Segurança e do BOP, Francisco Ivan Mendes Andrade, o Francisco Ivan Mendes Andrade Júnior, de 22 anos, estava em uma residência no bairro Deus Quer, lá na zona sudeste de Teresina, e teria resistido à prisão. O suspeito ainda chegou a ser socorrido, levado ao Hospital de Urgência de Teresina HUT, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, o Francisco Ivan foi o responsável por efetuar os disparos que matou o sargento, né? Mas aí ele foi localizado com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. Nessa madrugada, no mesmo horário que foi ceifada a vida do Maia, a Inteligência da Polícia Militar localizou o paradeiro do quinto elemento que faltava. E aí foi montado o cerco, ele reagiu e veio a óbito na troca de tiros com a polícia. É o que informou o comandante-geral da Polícia Militar, Sheivan Lopes. Ainda segundo o comandante, a dinâmica do crime ainda está sendo esclarecida. Mas as informações iniciais dão conta de que os suspeitos, eles tinham como alvo a arma do policial militar. As informações preliminares que temos é que foram tomar a arma do policial, disse. O delegado titular da DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, Francisco Costa Ubareta, relatou ao CidadeVerde.com que o Francisco Ivan era altamente perigoso e havia ameaçado os comparsas com o assassinato do PM de morte, né? Ainda segundo o delegado Francisco Ivan, ele não foi preso com os comparsas. Na tarde de ontem, não foi preso na tarde de ontem, porque a mulher teria. Porque uma mulher teria ajudado na fuga dele durante a madrugada de quarta-feira, dia 26. Aí recebi a informação de que uma mulher pegou ele nessa casa, onde ele estava na Vila São Raimundo, e foi quem o ajudou na fuga. Ela já está identificada, vai ser ouvida e vamos então certificar a participação dela no intercrime, acrescentou o delegado Bareta, né? Vamos aqui acompanhar mais detalhes sobre essa notícia aqui, vamos acompanhar no Cidade Verde. Bom, e a gente vai agora ao vivo falar com o Bartolomeu Almeida, que vai trazer mais informações sobre esse caso. A gente tem uma informação de que o quinto é suspeito, né, de participar desta morte aí do sargento da Polícia Militar. Então a gente tem informações sobre esse caso. Oi, Bartolomeu, é com você. Bom dia. Bom dia para você, Neyara. Bom dia para o nosso telespectador. Que caso lamentável, Neyara. Inclusive, nós informamos cedinho ontem aqui no Notícia da Manhã. A polícia, portanto, já detectou os cinco suspeitos. Dos cinco, quatro já foram presos, como informou aí a matéria do Christian Souza. E o quinto elemento, Neyara, acabou entrando em confronto com a Polícia Militar, foi baleado, recebeu as informações numa unidade de emergência, mas acabou indo a óbito, portanto. Esta é a informação relacionada ao assassinato do sargento Maia da Polícia Militar do Estado do Piauí, que infelizmente foi assassinado por esses elementos. Portanto, dos cinco elementos, quatro estão presos e o quinto elemento entrou em confronto com a Polícia Militar, foi baleado, recebeu os primeiros socorros, mas infelizmente não resistiu e acabou indo a óbito. Neyara Pinheiro. Bom, a gente vai agora ao vivo voltar a falar com o nosso repórter Bartolomeu Almeida, que vai trazer informações sobre o quinto suspeito, né, de participar aí da morte do sargento da Polícia Militar. E vamos falar agora, coloca por favor o Bartolomeu para a gente falar com ele ao vivo. Ele está na sede do quartel do comando da Polícia Militar. Oi, Bartolomeu, quais são as informações sobre esse assassinato, esse caso também envolvendo um policial militar aqui em Teresina, que aconteceu ontem aqui em Teresina? Ok, Neyara, mais uma vez um bom dia para você, o pessoal que nos acompanha. Nós estamos na quadra central do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, o Coronel Sheivan Lopes, que vai trazer as últimas informações sobre esse episódio, né, o assassinato deste PM que aconteceu ontem. Neste momento aqui, Neyara, está tendo uma movimentação porque os policiais militares que vão atuar na segurança das eleições já estão se deslocando para o interior do Estado. Eles estão aqui exatamente posicionados para daqui a pouco se deslocar. Este é um dos pontos em que os militares estão concentrados para se deslocarem para o interior do Estado. O comandante estava em uma outra entrevista, agora chegou aqui com a gente. Comandante, inicialmente vamos tratar sobre aquele episódio muito triste do assassinato do policial. E quais são as últimas informações em relação aos procedimentos e os suspeitos envolvidos? Bem, ontem pela manhã, nesse mesmo horário, você estava me entrevistando a respeito da fatalidade com o Maia. Essa monstruosidade, essa covardia com o Maia. E eu disse que um ataque a um policial militar é um ataque ao próprio Estado. Essa farda verde que eles envergam, ela é baseada nas coisas da nossa bandeira, que são baseadas nas coisas da bandeira do Brasil. Então é um ataque ao próprio país. A gente que leva paz, tranquilidade e segurança ao cidadão, e ver um irmão de farda morto daquela forma, é lamentável. Mas eu determinei que não medisse esforço para identificação e prisão de todos. E em menos de 12 horas, foram todos identificados, quatro presos, a arma recuperada e várias outras armas utilizadas por eles. Faltava um quinto. E nessa noite, né, próximo do mesmo horário em que foi ceifada a vida do Maia, a inteligência da PMPI localizou, com apoio da inteligência da segurança, da Secretaria de Segurança, localizou o paradeiro do quinto elemento que faltava. Foi montado um cerco pelo BOPE, pela Rony, foi dado voz de prisão, ele reagiu e na troca de tiros, na injusta agressão que ele fez contra a polícia, ele foi socorrido, mas veio a óbito. Então sabemos que isso não vai trazer de volta a vida do Maia, mas a resposta pela PMPI foi dada à altura que merece. Comandante, qual foi a dinâmica do crime? Como foi realmente que tudo aconteceu? A polícia já tem essa resposta? Olha, isso vai ser esclarecido pelo competente inquérito do DHPP, mas as informações preliminares que temos é que eles foram tomar a arma do Maia. O alvo era a arma, ou seja, por uma arma de fogo, que é um instrumento de trabalho policial, ele perdeu sua vida. Certo. Só para encerrar então, comandante, os policiais já estão se deslocando para o interior do estado para a cobertura da eleição de domingo? Hoje será um embarque aqui, estou acompanhando o embarque das tropas em vários pontos da capital, rumo ao interior. Entre capital e interior será um reforço de 5.200 homens. Vamos replicar a mesma logística que tivemos no primeiro turno para que tenhamos o segundo turno de paz e tranquilidade e de forma célere. Conclamamos que o cidadão vá votar, exerça seu direito a voto, mas vote com segurança, respeitando as leis eleitorais. Exatamente sobre a convocação então dos novos policiais. A convocação foi feita essa semana com a autorização da nossa governadora. Mais de 1.060 homens irão frequentar o curso, e mulheres, né? Irão frequentar o curso de formação de soldado, que durará 8 meses, com início ali no final de novembro, agora começo de dezembro. E o de formação de oficiais são em torno de 40, 2 anos. Muito obrigado ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel Cheivan Lopes, pelas informações. E eu volto com você, Neyara Pinheiro. Muito bem, daí então, o quinto suspeito de participar na morte do policial Maia, ele foi, entrou em confronto com a polícia e veio a óbito, na troca de tiros veio a óbito, né? Foi socorrido, mas veio a óbito na troca de tiros com a polícia. Está aí também na entrevista com o comandante geral da Polícia Militar, Cheivan Lopes, o envio dos policiais, né? O envio dos policiais para fazer a cobertura para o interior, né? Fazer a cobertura então, né? Das eleições nesse domingo, dia 30. Já estão aí se deslocando para o interior no dia de hoje. Muito boa tarde, cidade. São 13 horas e 58 minutos. Em Fronteiras, 13 horas e 58 minutos. E destacando mais notícias estaduais. Muito boa tarde e obrigado pelo carinho, a audiência de todos. Teresina registra mais de 4 mil denúncias de violência contra mulheres em 2022. O número de agressões e violências contra as mulheres segue crescendo, infelizmente, em Teresina. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí dão conta de que, em 2022, o município registrou 4.472 ocorrências. Além disso, mais de 4 mil inquéritos policiais foram instaurados. Em entrevista ao Dia, a delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio, né, de Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, explica que os dados são alarmantes e significam que mais mulheres estão sendo denunciando então as violências sofridas. Ainda nós estamos longe do ideal, mas ter um maior número de denúncia não significa necessariamente que nós temos mais casos. Esses números também têm relação com as mulheres que agora, né? Essas mulheres que agora estão tendo a coragem de denunciar, disse, né? Tendo a coragem de denunciar. E segundo o levantamento, os tipos de violência mais relatadas pelas mulheres este ano foram ameaça, injúria, violência psicológica, lesão corporal dolosa e perseguição. O maior número de boletins que foram registrados nas delegacias da mulher das zonas norte, sudeste, sul, centro e no departamento mulher. O governo antecipa o pagamento dos servidores para esta sexta-feira, né? O governo do estado vai antecipar para esta sexta-feira, dia 28, o pagamento do salário do servidor referente à faixa salarial acima de R$ 2.000. Essa informação foi confirmada então pelo secretário de Fazenda, Antônio Luiz. O pagamento dessa faixa salarial, de acordo com a tabela de pagamento do estado, estava previsto para ser creditado na sexta-feira, dia 31 de outubro. Os servidores que recebem na primeira faixa de pagamento tiveram os seus proventos creditados na terça-feira, dia 25. Em 2022, pela primeira vez, toda a folha de pagamento está sendo paga dentro do mês, frisou o secretário. Então, o que frisou aí o secretário, o governo antecipa o pagamento dos servidores para esta sexta-feira. Música. já na cidade de Fronteiras, agora são 14 horas e 5 minutos, 2:05 na cidade, você acompanhando Fronteiras em Notícia. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Suspeito de estuprar a enteada tem prisão preventiva decretada, né? O suspeito de ter estuprado a própria enteada, que possui deficiência mental e física, surda e muda, na cidade de Bicos, ele teve a sua prisão preventiva decretada, né? FDS, de 40 anos, foi preso pela Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher, e na última segunda-feira, dia 24, e ele segue internado no Hospital Regional Justino Luiz após ter sofrido uma tentativa de linchamento. Ao meio norte.com, a delegada Francineide Fontes explicou que ele permanece sob custódia da Polícia Civil, da unidade hospitalar, com uma previsão de alta médica para a próxima sexta-feira, dia 28, onde será transferido para a penitenciária João de Deus Barros, em Bicos. O autuado, ele teve a prisão preventiva decretada, permanece sob custódia da Polícia Militar no Hospital Regional Justino Luz. A previsão de alta médica para sexta-feira, oportunidade em que será transferido para a penitenciária José de Deus Barros, em Picos, Piauí. Nós vamos acompanhar agora, direto da TV Cidade Verde Picos, o PROCON flagra irregularidades em postos de combustíveis na região de Picos. Vamos acompanhar aqui no Notícia da Manhã da TV Cidade Verde Picos. Nós vamos acompanhar agora que o PROCON flagrou irregularidades em postos de combustíveis na macro-região de Picos. Operação do PROCON flagrou 32 postos de combustíveis na região de Picos com irregularidades. A fiscalização identificou que os estabelecimentos estavam funcionando com bombas baixas. É quando o consumidor recebe menos combustível do que ele comprou. Quem tem os detalhes é a repórter Janaína Costa, que está ao vivo e vai trazer as informações a respeito das autuações desses postos de combustíveis que foram encontradas irregularidades. Não é isso, Janaína? Bom dia para você. Bom dia. Tem um chá, né? É isso mesmo, Geandra. E essa fiscalização, bom dia para você, aconteceu em 23 cidades do Piauí, aconteceu entre os dias 17 a 21 de outubro. E entre as cidades estão Valença, do Piauí, Ipiranga, do Piauí, Dom Expedito Lopes, Campo Grande, do Piauí, Jaicós, Inhuma, Alegrete, do Piauí, Fronteiras, Belém do Piauí, Padre Marcos, Francisco Macedo, Marcolândia, São Julião, Monsenhor Hipólito, Pio IX, Picos, Alagoinha do Piauí, Geminiano e Vila Nova. Ao todo, 83 postos foram fiscalizados, Geandra, sendo 51 deles aprovados e 32 reprovados. O chefe de fiscalização do PROCON, Arimateia Leão, informou que as irregularidades mais comuns encontradas nesses postos foi a questão das bombas baixas, né? As bombas baixas aí estavam, em maioria, nas irregularidades. Outras irregularidades foram encontradas pela equipe de fiscalização, diz respeito a mangueiras danificadas, dígitos não visíveis e também bombas em mau estado. Um dos fatores que também chamou a atenção da equipe, segundo o diretor do IMEP, Danilo Maicon, foi o fato de um posto que estava sendo recente, que foi recente inaugurado, né? Com 8 dias de fiscalização da inauguração, ele foi autuado por bomba baixa. Um posto novo que já foi aí autuado. As bombas desses postos, né, ficarão lacradas até que os proprietários desses postos, Geandra, regularizem toda esta situação. É importante informar ao público de casa que esta foi a 7ª fase da Operação Petróleo Real, coordenada aí pelo PROCON. Nesses 10 meses, 479 postos foram fiscalizados em 80 cidades piauienses. Os postos autuados estarão passíveis a uma multa que varia aí de R$ 600 a R$ 10 milhões e tem um prazo de 15 dias para apresentarem aí uma defesa esses postos que forem autuados. E para quem quer fazer alguma denúncia, né, para quem consiga identificar alguma irregularidade em algum posto de combustível, os consumidores podem estar entrando em contato através do e-mail atendimento@procon.mp.br ou através também dos telefones 869-8177-7410 e 869-8176-5731. Voltamos com você, Geandra. E agora na cidade são 14 horas 12 minutos, hora certa, Zene Imóveis, você acompanhando Fronteiras e Notícias, só agradecendo aí o carinho à audiência. O apoio cultural de Zene Imóveis, provedor Giganete, o Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Muito bem, vamos acompanhar mais notícia. 4.000 aparelhos eletrônicos que foram apreendidos sem nota fiscal pela Polícia Federal em Picos. Mais notícia da TV Cidade Verde, Picos. Aqui vamos acompanhar então mais notícia aqui direto da TV Cidade Verde de Picos. Para você, boa tarde a todos que acompanham o nosso Jornal de Picos. Na manhã de ontem, Clebson, por volta de 9h30 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, durante uma abordagem de rotina, parou um ônibus que vinha de São Paulo e que o destino final era aqui a cidade de Picos. E dentro do compartimento de carga, a PRF encontrou mais de 4.000 produtos sem nota fiscal. Entre esses produtos estavam aparelhos celulares, acessórios de celular, pulseiras inteligentes, cigarros eletrônicos e muitos outros. Quem traz mais detalhes sobre essa apreensão é o chefe da PRF aqui em Picos, o inspetor Matheus Gomes. Vamos conferir. Verificando o conteúdo do compartimento de cargas, foi constatada a presença de vários produtos eletrônicos, né, entre eles celulares, Vipers, TV Box e outros que estavam nesse compartimento. A abordagem foi avançando e a gente verificou também que tinha alguns volumes de caixa no compartimento superior. Contudo, a PRF conseguiu recuperar cerca de 4.300 produtos variados e foi constatada, a princípio, 3 crimes diversos. O primeiro seria o crime de contrabando, que em alguns produtos, né, eles não são legalizados para poder estar sendo feita a comercialização, no caso dos Vipers e das TV Box, popularmente que a gente conhece. Tivemos o crime de descaminho, que é só questão de sonegação de imposto. Geralmente é o pessoal querendo vender por valor mais barato, aí tem essa sonegação do imposto. E também teve o crime de contrafação, que é um crime contra os direitos autorais, onde alguns produtos importados da China, né, em sua maioria, tinham marcas conhecidas no mercado e utilizavam dessa marca para conseguir lograr êxito na venda dos produtos. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil de Picos, que vai repassar os autos para a Polícia Federal em Teresina. E a PRF vai encaminhar a carga para a Receita Federal. Clebson. Então, tá aí esses 4 mil aparelhos eletrônicos que foram apreendidos sem nota fiscal pela Polícia Federal em Picos. Acompanhar mais notícias direto da TV Cidade Verde Picos. Vamos acompanhar mais notícias. Depois de semanas e semanas com altas temperaturas, Picos registra chuvas isoladas. Vamos acompanhar. Depois de várias semanas onde Picos registrou temperaturas aí girando na casa dos 40 graus, hoje o picoense acordou com a cidade com o tempo fechado e colocou em prática aquela expressão típica nordestina que hoje Picos acordou com o clima, um tempo bonito para chover. No seu bairro, houve o registro de chuva, porque na madrugada desta terça-feira, na madrugada desta quarta-feira, vários bairros de Picos houve o registro de chuvas isoladas. Detalhes sobre esse assunto, quem vai trazer para a gente é Edvan Oliveira. Eu já estou observando, Edvan, de onde você está posicionado nesse momento, que o tempo está fechado, tá nublado, e eu acredito que até o final do dia, será se vai chover mais em Picos? Porque tá bonito para chover, meu amigo. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, meu amigo, mais uma vez para você e para você de casa também, acompanhando aí, ligado no Jornal de Picos. Tá bonito para chover, Clebson. Realmente, de fato, o picoense hoje amanheceu com aquele clima gostoso, aquele clima ameno, temperatura mais baixa, um vento mais frio e aquela sensação realmente maravilhosa. Após Picos ter configurado aí, ter ficado entre as cidades do estado, entre as 10 cidades do estado mais quente, né, entre as cidades mais quentes do estado do Piauí, registrando temperaturas de quase 40 graus. Na madrugada desta quarta-feira, caiu aquela chuvinha, amenizou a situação e olha, meu amigo, a previsão é de mais chuvas, tá? A notícia boa é essa, é que até o início da noite, segundo as previsões do IMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, há sim a previsão de mais chuvas na cidade de Picos. Neste momento, a cidade registra aí a temperatura em torno dos 27 graus, com sensação um pouquinho a mais, sensação de quase 30, mas tá bom ainda, viu? Para quem enfrentou 38, 39 graus, a sensação está ótima. A umidade relativa do ar, Clebson, neste momento, está aí em torno dos 77%, o que é considerado muito boa, né? Para quem enfrentou aí umidades também muito baixas nos últimos dias, menos de 20%, um pouquinho mais de 20%, e estar nesta configuração aí dos mais de 70% é muito bom. Muito, né? Bom. A temperatura máxima de hoje, meu amigo, pode chegar até os 39 graus, mas nós já estamos acostumados, não é verdade? E a mínima pode variar entre 23 e 24 graus. Então o picoense pode se preparar. Se for sair de casa, pegue a capa de chuva, pegue o guarda-chuva lá da gaveta, dá certo, do armário, porque vai ter chuva, porque tá bonito para chover, Clebson. Que bom, né? Depois de semanas com altas temperaturas, ontem choveu em nossa cidade, o clima hoje amanheceu. Fronteiras hoje amanheceu também nublado. Esperar que venha mais chuva em nome de Jesus. Muito bem, cidade, muito boa tarde Brasil, para você que acompanha o Fronteiras em Notícia através do rádio, também do Rádio Net.

carnaval, rei